Fala do inferno, já não mete medo. Talvez o inferno seja aqui mesmo. Eu acho que as pessoas estão frias. Eu acho que o que eles chamam de amor é hipocrisia. Sentimento verdadeiro dos poucos no enterro. A dor lembrou o amor, trouxe o vazio e o símbolo que o personagem viu. A balança diz igual que a pomba branca veste o rubro. Sopro de vida igual ao sol no horizonte, o crepúsculo, mas sem amanhecer. Ei, você, pra crescer é só pisar na cabeça do próximo. Ao invés do amor, o ódio, o certo é errado. O errado é o certo. Voz do diabo fala com o moço do cortiço. Não é o único, é cavernosa circunstância. Razões das trevas quebraram a luz da lâmpada. Quem tá na lama, quem estende a mão e diz vambora. Contáveis, a maioria diz meus pêsares. O que vi é triste, injustiça violenta. A 120 contra os favelados humildes. Um grande flagelo, no lixo um feto. Homicídios nem conto, desempregados. Fichas, filas, quilômetros. Pra quem gosta de novidade, são essas as mesmas calamidades. E a verdade, Jesus o nosso escape. O que não deixa aquecer o que me referi no início desta. Falei com certeza, cantei com clareza. Coisas escuras, no entanto puras. Um toque aqui, eu desenho o que quero. Mas quem vai contra a lei, o julga é ser punido com mãos de ferro. Um berro leva um pro túmulo, outro pro xilindró. Bomba gira, leva menina virgem a se perder no forró. Desenhei, a realidade foi uma droga. Quem ingeriu, deu overdose. A verdade sim, essa me firmou. Bebum, conversa que nem doutor é obreiro. A mina do prostíbulo ajuda mendigos, olha lá como brilha os olhos verdes. Satisfação em ajudar os velhinhos do albergue, entende? Se a sentinela é de Deus, essa protege. Se não for, é os extremistas do Al-Qaeda versus você, de canivete um flash. Pra quem tá no áudio, cardenal, pros loucos do HVAP. Mas é, tudo igual, daqui um tempo tudo some. Caixão não me importa, a carne a terra come. Há um nome que me faz acreditar nessa história de terror. O herói vai me salvar, te salvar. Jesus invicto, campeão da batalha. A medalha, tem boca que fala, sou eu. Cristo por mim venceu. Prêmio pra ele, prêmio pra mim. Até o fim, vou torcer por você. Enquanto restar fôlego, sopro nas minhas narinas. Ei, irmão, é possível uma nova vida. Sanguínea, pulso em pulso na mente, como um delinquente, sorridente, de repente pardo. Minha cor como fogo no calor da canção. Vem comigo, tipo isso, detalhes, detalhes que me fazem refletir no proceder. Prossegui bem longe da função do canhão, a canção, criação. Nesse instante eu choro, oro, olho. Ele era rei e escravo se fez. Outra vez eu no chão, só os trapos infeliz. Condenado, pardo, pronto pra matar, pra roubar, sequestrar. Me diz qual o ladrão que um dia foi feliz. Me diz, olhar distante, duro o semblante. Esse era eu, solitário, condenado, pardo, pronto. Sozinho, sozinho, com oitão inoxidável. Uma dor insuportável, ei boy, aqui é um homem que te fala que já sofreu de tudo um pouco nessa longa estrada. Vai, vai, vai, mete os ferros nesse boy, prego e ganha grana que te joga no inferno. Tudo é mato e sem valor. Tudo bem, eu tinha consciência, tudo bem, rola a consequência. Homem parto junto a outros lunáticos, pronto pro que der, pronto pro que vier. É pra espancar, espancava, é pra apanhar, apanhava, mas aí tem retorno, mas aí tem retorno. É, e Isso me trouxe sofrimento, um descontentamento. Os caras do gueto caíram quase tudo mortos atrás das grades ou se perderam no tubo. Eu agradeço por lembrança da infância. Uma senhora negra quase da minha altura, eu tinha 9 anos e ela narra minha captura. Dona Albertina me apresentou um homem que muitos anos depois me salvou. Tô sozinho, o inferno quer encomendar a alma. Aonde está a calma? Aonde está a calma? Mas ele veio, me resgatou, me salvou. Ouça a voz do homem, ouça a voz do homem. Ele era rei e escravo se fez pra te salvar, pra me salvar. Ele era rei. Eu queria que você parasse e refletisse. É você. Para e pense. Olha como anda o mundo. Olha os acontecimentos, a correria das pessoas, o caos, a desordem. A ambição está tão grande que quando uma pessoa se aproxima de você, da gente, todo mundo, surge logo um pensamento: é, o que esse cara tá querendo? O que ele quer? O que ele tá querendo em troca? Eu tô mentindo? É ou não é? Vive todo mundo junto, na mesma terra, na mesma cidade, no mesmo bairro, pega o mesmo ônibus. E mesmo assim, ninguém tá aí, ó, pronto pra te matar, agredir, xingar. Cada um preocupado com o seu próprio problema. Grana demais, miséria demais. E fica todo mundo naquele clima tenso, de inveja, falsidade. Mas eu não, eu não desanimo não, ó. Eu vou continuar acreditando em Deus. E também que existem palavras sinceras, que existem pessoas sinceras. E eu quero algo em troca, quero ver você numa boa. Bem, isso não é falsidade não, é verdade. Por isso venha comigo e viaje nessa reflexão.